santo é o Senhor. Nos montes de Sinai, Ele falou a Moisés com voz que ecoou. Os sacerdotes em santidade não se contaminarão em verdade. Por seus laços de amor se entregarão, mas ao mundo não se profanarão. Santos, pois eu sou o Senhor. Em cada oferta, em cada clamor, santo é o Senhor, glorificado. O pão da vida sempre ao nosso lado. Em santidade nos chamaste para juntos em unção sobre nós está, vestes de glória Ele nos dará. Não nos afastaremos do altar, pois em sua presença vamos habitar. Nenhuma falta não nos afastará, pois com amor Ele nos guiará. A semente é santa em sua luz, o Senhor é nosso Deus, nossa cruz. Santo é o Senhor, glorificado. O pão da vida sempre ao nosso lado. Em santidade nos chamaste para juntos em louvor. Coração se quebrantar, sua misericórdia nos irá encontrar. Como fogo que purifica, em sua presença a vida se edifica. Santo é o Senhor, glorificado. O pão da vida sempre ao nosso lado. Em santidade nos chamaste para juntos em louvor. Santo é o Senhor, Ele é nosso Deus. Em cada passo, em cada Deus, nos leva a Ti em comunhão. Santos seremos em Tua mão.